e um carinho pequenina. Só teu toque alivia o meu desgosto. Ponha rendas de neve no meu rosto. Deixa a névoa cobrir minha retina. Nosso amor sonolento não termina. Quanto mais acossado, mais respira. Desamarre as cortinas, traga a lira. Me acalente, me acalme, não se importe. Ronca o céu, treme a terra, abala o norte. Se esparramam as sombras sobre o sul. São o sonho e a noite, irmãos da morte. Só sobrou nós dois no manto azul. Resguarde dormindo nos meus braços. Dance livre de véus em minhas veias. Deixa o vento levar com as areias minhas contas de dores, meus cansaços. Não pretendo juntar os meus pedaços. Só queria esquecer a voz da fera. Para que cicatriz se a carne espera? Sobre o vão da ferida mais um corte. Ronca o céu, treme a terra, abala o norte. Se esparramam as sombras sobre o sul. São o sonho e a noite, irmãos da morte. Só sobrou nós dois no manto azul. Dos poetas, nem recordo das frases dos profetas que acenderam o calor dos desassombros. Sem as armas pesando nos meus ombros, as razões de morrer pra trás ficaram. E aprendi dos amigos que tombarão. Só importa a certeza, o resto é sorte. Ronca o céu, treme a terra, abala o norte. Se esparramam as sombras sobre o sul. São o sonho e a noite, irmãos da morte. Só sobrou nós dois no manto azul. No manto azul. No manto azul. No manto azul.